DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Valeu, DJ Delto, DJ Silvinho, Campo do Tavares estão na área! É um, é dois, um passo mil pra trás. É um, é dois, um passo mil pra trás. É um, é dois, um passo mil pra trás. Alô! É dois, um passo mil pra trás. É um, é dois, um passo mil pra trás. É um, é dois, um passo mil pra trás. É um, é dois, um passo mil pra trás. Ontem eu vi você em sonho. DJ Tom Máximo. Meu sonho é ter você aos meus pés. Tom Máximo. Mas nunca te humilha. Tom Máximo. Novo Carabao. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E aí? E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. E você vai? Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. Máximo do Marajó. Novo Carabao. O Máximo do Marajó. Beijo, beijo como o seu de amor. Faz entorpecer, que loucura, amor. Está contigo assim. Então beija. Beija, seu corpo sobre o meu. O amor que eu tenho é todo. Rapaz, entre quatro paredes é muita onda, né, Dodô? Te possuí de... Quando o cara liga a luz. Quatro paredes, pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só é. Sobe! Esse entra e sai. Nesse entra e sai de amor. E aí? Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. DJ Tom Máximo, mixando todas pra você dançar. Deixa comigo então, papai! Dança comigo, que quero você, sou gago, mamas, te adoro, popó, crê. Carabao! Meme, meus amigos falam, falam de mim, sou Estamos apresentando Novo Carabao. Segura! E ela vai gemendo, geme e geme! Máximo. Solta som! Vamos lá. lá, filho. Pau na máquina. Carabao. Põe pra Mueto Máximo. É Campo do Tavares, meu irmão. DJ Tom Máximo, o rei do norte no comando. Deixa comigo. Apresentando DJ Tom, agora de frente com você. É na pegada dos fã-clubes, Tom Máximo. O top DJ do Brasil, DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo. Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, mas quero que eu te pegue. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou. E faz a roda. menina. Meu coração é teu. parar. A galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, o DJ não para de tocar. Não para de tocar, não para de tocar. Manda ver. É DJ Tom. Alô, galera do bloco de Pradim. Cadê mamãe? Tá bem a dois papai. Uhum. Na minha conta já morreram mais de um. Te der encoberto, mas eu tenho a comprovar. O som é muito alto. Logo que você vai se dar mal. Quer curtir uma boa, você vai pro Marajó. O som é tão suave que você vai se dar bem. Onde tem bebida, lá tem porrada, mas não vai do Marajó. Todo mundo é irmão. Quando aparece um de mortadela, a gente pega e põe pra fora, não entra mais. Você brinca numa boa, brinca uma legal. Fofo vai do Marajó, que você vai se dar bem. Só na sexta, no sábado e domingo, que a curtição é no bar do Marajó. Onde que fica este bar do Marajó? Atrás, correio do bairro do Telegrafo. Dominando todos os ritmos que fazem a família dançar. Ele é o rei do norte. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. O homem do alô. Agora só pra você. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa, vai. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Novo Carabao. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. E as meninas assim com a mão pra cima. Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Gostar de mim. Quem sabe amanhã, hein? Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe o tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou te esperar ou não. Quem sabe aquilo que tem que ser. Do teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. E aí? Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca, vai! Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. E aí, tá com saudade? Tô com saudade. Você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Cansei de sozinho, na rua não tenho carinho. Máximo. Oh, oh, Tom. Me leva pra casa. No amor sempre fui bandido, e agora que estou perdido. Oh, oh, me leva pra casa.

Toquinha. Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão no ar. E a criança? Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul. Gosto quando encosta em meu nariz e faz bilu, bilu, bilu. E amigo Paulinho, tá aqui com a gente, um abraço. Toca em mim e faz bilu, bilu, bilu, bilu. Se você não chega, se a Érica tá aqui, imagine como tá lá. Bilu, bilu, vou te levar a sério. O nosso amor não é comum. Meu bilu, bilu, bilu, bilu, me dê mais uma chance. Prometo não ser mais um. Meu bilu, bilu, bilu, bilu. Saudade de você, saudade de você. Na época! Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer. É DJ Tom! Arrepia! Arrepia. Bebê. Aí, bebê! Tom Máximo! Que bebê lindo do papai! Foi bonito! Sei que fui capaz, fiz até demais. Te quis do teu jeito. Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Me doei. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Bora, Ponga! Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê, te amo, meu bebê. Onde nós perdemos mais tempo. Novo Carabao. Onde nós deixou o primeiro de sonhar. DJ Tom. Quero te dizer, amor. Carabao! Dessa solidão que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor. E amigo Beach Boy, lá da galera GDA, tá aqui comigo. Alô, Beijo Boy! Um abraço aqui do Tom Máximo, garoto! Esse amor que já não pede mais nada, que se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar a cada gesto seu. Eterno pra quem ama. A vida vai passando, né? A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. E os potentes do brega estão na área, papai!

Carabal. Tom Máximo, fazendo você dançar. Eu quero um abraço apertado. Eu também quero. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. O que você quer? Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Promete pra ela. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e o mundo de emoção, pois eu sou seu fã. DJ Tom, vem. Sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Ainda me lembro da nossa lua de mel e o papel. Você me tom. Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Meu irmão, aonde ela te deixou? Você me deixou. Fala pro Tom. Sozinho naquele motel. Égua. E se foi para onde eu não sei. Tom. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. DJ Tom Máximo, the best DJ of all time. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo. Então diz: a saudade é tão que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escreve pro Tom Máximo. Escrevo pra você dizendo: é, papai, digital. Eu vou expresso meu amor. Eu vou expresso meu amor. Diego do Tenonó tá na área também. Bora, Diego. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Eu vou expresso meu amor. Eu vou expresso meu amor. Vou expresso meu amor pra te encontrar. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Quem nunca errou aí, hein? Errei. Luou forte, nunca errou. Com seu amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Bora, Luan! Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso sofrer. Vai cuidar da tua vida. E vou cuidar. Isso mesmo. Mais um pouco de mim. De ti. E não da vida dos outros. Pega esse conselho pra você. Vive a tua vida e não a dos outros. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Me deixe. Chicurira é o nome da emoção. Com a presença do amigo me orou 1000%. E aí, Doquinha? Um homem desse que é um exemplo de funcionário dedicado. É sim. Vai! Vou cuidar mais um pouco do coração. Já cansado da solidão e de tanto sofrer. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. Júnior Burgui! O lago azul. Bora, Júnior! Deserto, aqui comigo, um abraço do Tom. Que chego perto. Sua miragem se vai. Qual é teu nome, menina? Fala! Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Tom Máximo, o DJ especializado em tocar o verdadeiro baile da saudade. Você já entrou no meu mundo na hora mais certa. Tom, tom. Você me falou de amor, me fazendo feliz. E eu concordei. Pedrão! Com um gesto de carinho, me abracei. Com os teus sentimentos e me apaixonei. E então vamos ser dois amantes, com o que a vida nos concedeu. Tom, tom, tom. Vivendo num grande romance, cheio de amor. Boronho, boronho! Mas é preciso. Um homem desse que é um exemplo de funcionário dedicado. Pra que a gente dependa um do outro. Só coração. E eu? Eu sei, vai depender de mim. Eu sei, vai depender de você. E o mortadela só no zap, meu. Depender de nós. A diária tá pra ideia. Nossa relação. Eu sei, vai depender de mim. Eu sei, vai depender de você. Eu sei, vai depender de nós. Nossa relação. Máximo! Vem!